ZYK 501, 1550 kHz. Rádio Clube de Itararé. Uma emissora do Grupo Cofesa. Itararé, São Paulo. A sua rádio. Agora é 100% digital. Transmissão digital. Clube. Fazer suas compras nos supermercados Cofesa é sinônimo de conforto. Excelentes produtos, variedades e menores preços. Tudo isso aliado a um ótimo atendimento. Supermercados Cofesa. Economia com certeza. Vai trocar os móveis de sua casa? Visite o showroom da Cofesa Eletromóveis. Bom gosto, beleza e exclusividade. Na Cofesa, as entregas e montagens são garantidas e gratuitas. Cofesa Eletromóveis, valorizando o seu ambiente. Loja na São Pedro, 1295. Fale com a gente. Ligue 15-3532-4444. Clube! Clube é demais! We'll be right back.